Cansei de ser seu palhaço, de ver você sorrir de mim. Cansei de seu desprezo, por favor. Cansei de sua indiferença e sua falta de paixão. Eu vou seguir a minha vida sem essa de solidão. Meuscds.com. Pra quem tá assistindo o show do Filipão pela primeira vez, essa música eu fiz pra uma loura, que eu tava apaixonado por ela. Cadê as louras aí, por favor? Atenção, homens, mulher morena, o resto é problema. Tô brincando, viu, louras? Me apaixonei, me entreguei e, ó, me decepcionei. Quando eu tava chegando na casa dela pra ver ela, eu vi ela saindo com um cara num bugre vermelho. Não precisava ela dizer nada, eu já vi um amor saindo na minha frente. Eu passei mais uma semana sem ver ela. Quando eu cheguei na casa dela, ela diz: oi, nego, tudo bem contigo? Aí eu peguei ela, encostei ela na parede, botei o dedo na cara dela. Só que ei, cadê? Chama aí o rapaz que levou um chifre. Isso, olha pra mim. Quando você olhar pra ela, você já achou ela hoje? Não. Você só ficou sabendo que ela tá aqui. Quando você vê ela no meio dessa multidão, você dá um grito assim, ó: ei! Se eu estiver cantando aí, você pode dizer que eu paro a banda na hora. Aí você diz assim, ó: ei! Ela vai olhar. Aí você diz: é você mesmo! Não precisa chegar perto não, viu? Aí você de longe diz assim: olha sua cachorra! Safada! Pilantra e bandida! Saia daqui, não quero mais ver sua cara, vai embora. Não telefone nem me escreva, pois é hora de eu te deixar e curtir a minha vida. Você não merece nem meu respeito, nem minha consideração. Vou esquecer de tirar do coração e neste jogo encontrar uma saída. Diz: saia daqui, não quero mais ver sua cara, vai embora. Não telefone nem me escreva, de eu te deixar e curtir. Nem meu respeito, nem minha consideração. Vou esquecer de tirar do coração e neste jogo encontrar uma saída. Lá vem eles, João Fino. Ah, meu filho, Igor Costa não basta levar um chifre, tem que saber sofrer, Farias.